porque vagabundo nato na cena. Quero ouvir vocês comigo. Sou função, pra quem não tá ligado, eu me apresento, quero ouvir. Dá licença. Aquete, aquete, negó. Tipo, que bombeta pra quem vem. Só vocês. Vai. Anda. Legal. Era assim, né, não, negão? Só. Hã? Boa, legal. Tchum. Que firmeza. Alô, Velo Black, o back, a caixa, o bonde, o clap. Desce ali, envolve logo a função. Só porque a ponta do pé bate o nosso coração. Esse som é do bom, dá os dois e viaja. Nós somos negros, não importa o que haja. O ritmo é nosso, trazido de lá. Das ruas de terra, sem luzes e pá. O fascínio não morre, ele só começou. Na festa de preto que os mano colou. Então sou o que sou, e o que quero. E não é possível. Só vocês, só vocês. Quero ouvir. Chegar. Todo mundo chegando pra somar, vai lá. É que vê, dinheiro eu quero. Uma linda mulher. E um belo castelo. Legal. Cadê você? Deixa comigo. Deixa comigo, deixa comigo aí. Muito amor, muito amor. Pelo som, pela cor, a herança tá no sangue. Louvado seja meu Senhor. Que me quis, descendente de raiz. Preto, função, só se sou feliz. Favelado, legítimo, escravo do ritmo. Dos becos e vielas, eu sou amigo íntimo. Dexter, o filho da música negra. Exilado, sim. Com certeza. Jamais. O rap me ensinou a ser quem eu sou e honrar minha raça pelo preço que for. Dos vida louca da história, eu sou um a mais. Quem te faz ver a paz, como sou eficaz no gueto jazz. O inofensivo morreu pela magia do funk. Era seu plebeu, aí fudeu. O monstro cresceu, se criou. Agora já era, lamentável doutor. A guerra já não é tão mais fria assim. Sou pela função e a função é por mim. Até o fim, nossa luz contagia, assim como o sol que clareia o dia e aquece o pivete que dorme na rua, que passou a madrugada e claro a luz da lua se situa. O que te oferece é muito mal, força e poder dão através do sol. Negro, vem com nós, vem de coração, por paixão, por amor, não pela emoção. Firmão, pra ser função tem que ser original, apresentando então mais um irmão. Está então, pode saber. Está tão aproximado, João. O pai toma na arena, meu. Jura de amor, criador. Que nos beats de nada mais para nós. Muito bom dia. Salve! Se eu chegar, meu irmão Lelê, por que não mostro? Viva negro deste. De 20, 20 eu paguei. Tu sente a expectação, cachorro do jeito de pular lei. A minha depressão, menino bomba, pobre, meio fraco. Feliz, só sem sentido. E ó, vários monstros ao meu redor. Puta bom de gastos, baixo e preto e jejum. O ódio do mundo, eu vi tudo, filme do Platão. No café, açúcar com limão, no abacate. Puta que eu a melhor blusa suja de combate. Se ser preto é assim, e pra escola, pra quem? Se meu vestido é ruim, eu não consigo vender. Estregando caças velhas, esses lasitas do tanque. Era um barraco, se faz, meu castelo era funk. Folha seca, não vendaval, o inútil. É morrer aos poucos, eu me senti assim. Que um belo dia alguém mostrou pra mim. E uma reunião tribal, James Brown e Alvin. Uau! Sex Machine, o orgulho brotou. Poder para o povo preto e que estranho estou move. As camisas de ciclista, calça livre, velão, tênis, faroite. Oh, oh, oh, ladrão. 10 mil horas até pra plantar. Os pretos dançam, todo mundo igual serra. Agradecendo aos céus pelas chuvas que ganham, santo Deus me fez. Obrigado, meu pai, nem por isso não. Vou jogar filé mignon pras piranha. O que errou enquanto os playboy fuma maconha. Não vejo nada, não vejo fita dominado. Vejo os pretos sempre tristes nos cantos do mundão. Então, moro, chão, dois, um, dois. Alma, mente, sã, corpo, sã. Deve ter que estar. Confere o Senhor que senhora tem que brigar, tem que lutar, nego. Meu bom juiz, abre o seu coração. Se eu vi o que esse rap diz e aceite o perdão. Meu argumento é pobre, mas a missão é nobre, mestrão. Irá saber reconhecer o homem bom. Deixa a vida desejar, promessa de voltar, só querer, só chamar. Eu estarei lá, eis o doce veneno, vivendo e vivão. Um dia por vez, sem pressa, fui nessa, negão, em sua função. Nossa Senhora!